lagi. No,

Governo na invisível lá, o não me bata, já manioso teu. Governo é até que já, o já não me bate. Governo é até que já, o mana, a vi mana. E na voz coloco o olho, e na voz coloco o olho. E a ladio, bugado. E a ladio, a tutora, o rolojo. Yeah, no, man. no me o Pero mi ganapa para dar mi ganapa o mi ganapa o que la yo mi ama Wabitia. Kotoki, Kotoki, Kotoki, Kotoki, Kotoki, Kotoki, Bagaimana I'm not going to. God, let me move to one better. And you're going on my line. I'm not going to move to two. No, but you're not going to move. I'm never going to move. I'm not going to walk past the screen. I'm not going to move. I'm not going to move. Ye mare. yao. Bye.